Boa noite, São Paulo! Prazer muito grande estar com vocês. Prazer quase. Quase aquele negócio. Super beijo, obrigado pelo carinho. Ah, ó, foi um, dois, três, quatro, já é o quinto show, rapaz, motor. Cada vez que eu faço um show aqui em São Paulo, eu fico mais apaixonado por vocês, juro por Deus. Ó, não vem com esse negócio de bater palma no começo do show e depois dormir não, tá bom? Tem que acompanhar, ok? Beleza? Vamos lá então.